Panorama Agrícola para 19 de março de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 19 de março de 2012. Lua minguante, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: ave de rapina não canta. Você confere no mercado agrícola de hoje a produção do leite em Santa Catarina. E na entrevista, entreposto de mel impulsiona a produção no Planalto Norte de Santa Catarina. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, a sugestão é de Simone Costa, extensionista da IPAGRE em Nova Itaberaba. Os alimentos podem transmitir doenças. Cuidado com as sobras, que devem ser guardadas o mais cedo possível na geladeira, em potes limpos e bem fechados. Não deixe alimentos expostos à temperatura ambiente durante muito tempo. Observe também data de validade nas embalagens, evite alimentos com data de vencimento muito próximas e recuse embalagens enferrujadas, amassadas ou danificadas. Sua saúde merece todo o cuidado. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A região do Planalto Norte inaugura na primeira quinzena de abril um entreposto de mel construído com recursos do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em São Bento do Sul. O entreposto de mel vai beneficiar 300 famílias de apicultores de 13 municípios das regiões de Canoinhas e Mafra, cujo potencial de produção gira em torno de 1.000 toneladas por safra. Mas o entreposto tem capacidade para processar até 500 toneladas de mel. Amanhã, em São Bento do Sul, e na sexta-feira, em Canoinhas, um grupo temático criado para fazer a gestão do entreposto de mel define as normas de funcionamento do entreposto. O extensionista da IPAGRE em Itaiópolis, Enio Cesconeto, responsável por apicultura nas regiões de Mafra e Canoinhas, explica qual o objetivo do entreposto e fala também do planejamento de ações para o setor apícola este ano e sobre um dia de campo em Itaiópolis em 19 de abril. O entreposto é a unidade de processamento. O apicultor extrai nas casas de mel, em suas propriedades ou em associações e grupos, e esse mel é transportado ao entreposto, onde ele vai ser processado e envasado. E a partir daí, então, cifado, né, ou rotulado e comercializado. Vende com uma marca só? O grupo temático está discutindo essa questão. Mas, no primeiro momento, teremos uma marca própria da instituição que vai fazer a gestão do entreposto, e também está aberto para a prestação de serviço às marcas já existentes na região, atuando, então, em toda em todo o território, na verdade, do Planalto Norte Catarinense. Nós, a nível de EPAGRE, estamos ajudando na articulação, e a tarefa principal planejada para este ano 2012 é a assistência técnica, extensão rural, capacitação de produtores. E o foco principal é a sanidade apícola, ou seja, nós prevenirmos os problemas que houveram, né, em relação ao ano passado, para evitar a mortalidade de abelhas, que é um fator que ainda em parte desconhecido, são fatores desconhecidos, né, mas que nós já temos entendimento de alguns desses fatores e podemos, então, ajudar os apicultores a entender melhor e, através de práticas de manejo, reduzir o impacto da mortalidade na próxima safra. Em abril, nós temos programado na região do Planalto Norte o segundo dia de campo. Ano passado, no mês de março, realizamos o primeiro dia de campo e neste ano, então, no dia 19 de abril, será realizado um dia de campo envolvendo apicultores desses 13 municípios. O tema principal será sanidade apícola. Na parte da manhã teremos como palestrante o professor Aroni Sattler, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também a doutora Ana Metidiero, que é responsável pela sanidade apícola na SIDASC, no estado de Santa Catarina, pela SIDASC, e estará também falando sobre o trabalho da SIDASC na área de apicultura, e o Walter Miguel, que é o coordenador, o chefe da Cidade das Abelhas, do PECA, Parque Ecológico Cidade das Abelhas, e que estará também lá falando sobre o projeto de extensão rural e pesquisa da IPAGRE aos apicultores e lideranças daquela região. E na parte da tarde nós teremos a parte prática do dia de campo no apiário experimental montado num assentamento chamado Ecovila Bromélias, na comunidade de Poço Claro, em Itaiópolis também. A ideia é que a partir das 16 horas nós estaremos encerrando a parte prática desse evento. Os apicultores no ano passado ficaram muito satisfeitos com essa metodologia e nós estamos a cada ano inovando, buscando mais informações, melhorando a estratégia metodológica e fazendo com que as informações ali geradas e difundidas sejam bem aproveitadas pelos apicultores. Falou o extensionista da IPAGRE em Itaiópolis, Enio Cesconeto. Lembrando então, dia 19 de abril, dia de campo em Itaiópolis sobre sanidade apícola. No sábado passado houve um seminário regional de apicultura em Nova Trento e na quinta e sexta passadas houve um workshop nacional em Florianópolis sobre sanidade apícola. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola recebe hoje o analista de mercado Francisco Hayden, da Epagri Cepa, para falar sobre produção de leite. Como está a produção do leite em Santa Catarina neste momento, Francisco Hayden? A produção leiteira inicia um período de entre safra, em nível de Brasil. Estima-se, com base nos anos anteriores, que até o final do mês de março a produção brasileira se reduza entre 10% e 12% em relação ao pico da produção que ocorreu em novembro do ano passado. E aqui no estado? Em Santa Catarina, apesar da estiagem na principal região produtora, principalmente na principal região produtora, a produção cresceu até janeiro deste ano, segundo o levantamento do IPAGRE Cepa. Em fevereiro e março, no entanto, a produção deverá reduzir algo em torno de entre 4% e 6% em relação a janeiro. Francisco Hayden, e que implicações isso tem no mercado, nos preços? A menor oferta da matéria-prima faz com que o mercado reaja. Dados históricos mostram que a curva de preço é ascendente a partir dessa época do ano. Os preços em alta acabam, em parte, compensando a diminuição da renda do produtor, devido à queda na produção. Preços recebidos? Os preços recebidos pelos produtores em 2011 foram os melhores dos últimos anos, apresentando um preço médio da ordem de 74 centavos por litro de leite resfriado e posto na indústria. Atualmente, o preço continua bom para o produtor. O preço médio pago ao produtor em fevereiro de 2012 foi 78 centavos por litro, contra 65 centavos registrado em fevereiro do ano passado. Essa diferença representa aproximadamente 20% de aumento no preço médio, o que é muito representativo, principalmente porque o aumento médio dos custos de produção do leite foi menor que 10% neste mesmo período. Correto. E qual é a tendência nos preços para os próximos meses? A tendência dos preços em Santa Catarina e no curto prazo é de estabilidade e com possibilidade de leve alta. Porém, o mercado é muito incerto. Algumas variáveis, como, por exemplo, a importação de leite, que está sendo importado num volume bastante significativo, especialmente leite em pó e o leite UHT, o leite longa-vida, né? E também há indícios de que a redução da demanda esteja acontecendo. Bem, há o que fazer por parte do produtor, Francisco? Bom, na verdade, o produtor nada ou muito pouco pode fazer diante das regras baseadas na oferta e procura. Ao produtor cabe apenas gerenciar bem os seus meios de produção para produzir leite de boa qualidade e a baixo custo. Penso que, se houver necessidade, o produtor deve procurar assistência técnica para melhorar o seu sistema de produção. Lembro que a Ipagre é uma empresa que está presente em todos os municípios de Santa Catarina e está apta a orientar bem o produtor nesse sentido. Obrigado. Nós agradecemos a Francisco Heiden, analista de mercado da Ipagre Cepa, falando aqui sobre o mercado do leite. Obrigado, Francisco. Eu que agradeço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.